Eita, nós! Pô, é muito difícil, é quase uma Ave Maria, né? Eu fiquei aqui. Religioso. Aí. Ó, pra você, eu ó. Fiquei olhando a cerveja doido pra beber. Ah, eu quase dormi. Ó, gajo, seja bem-vindo ao Carraspana Cast. O pessoal já está na mesa? Aproveita e leva mais uma cerveja, opa! Olá, olá, pessoas! Estamos aqui no Carraspana Cast. Eu nem sei como se fala Carraspana. Tô chutando uma pronúncia aqui. É, meu nome é Roger Condé. Tô aqui com João Godoy. E aí? Beleza? Edson Valverde. Sou eu. Famigerado Garça. A ideia do nosso podcast aqui é um papo. Todo mundo aqui com a sua devida cerveja em frente, bebendo. Estava aqui num processo de criação e problemas técnicos, né? Que a vida nunca é simples. Então a gente está bebendo já há um tempo, então... mas é bom que já aclimatizou, né? A gente já está no nível, num grau bacana aqui para começar a conversar. O álcool ajuda, esqueci. É, e uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. Antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Então vamos lá. Hoje, pra começar, né? Primeiro episódio de vários, né? Que estão por vir. E hoje, pra começar, o papo é básico, é bar. Bom. A gente vai conversar aqui sobre nossas preferências, sobre o que a gente gosta, o que não gosta. Só tem uma objeção aí, né? Pra falar de boteco, tinha que estar sentado no boteco. Né? Porque tem a alma do boteco na conversa, né? Cara, o boteco separa a gente grande do menino, né? Eu tava sentado em boteco ontem. Teve gente que deu balão no boteco ontem. Então, mas aí que tá, a gente tá aqui num simulacro, a gente tá numa matrix do boteco. Tá, a gente criou, cada um criou sua parte de boteco em casa. Porque é muito difícil viver, é complicado demais, gente. Viver, você tem que deslocar, sair na rua, aí é metrô, é Uber. É tudo nas costas. Então, a gente, pra conseguir gravar, a gente tá cada um na sua casa, realmente. Mas é que é uma forma de dar certo também. No bar é. A gente fica mais relaxado, né? Aqui a gente tá trabalhando. Tá certo. Pô, gostei dessa nova ocupação minha aí. Bebedor profissional em casa. Então, a gente tá num processo aqui de construção, né? Então vamos devagarinho. Tá ótimo, gostei. Show. Vou dar mais um golinho aqui. É, vamos. Estou nervoso. Não pode beber todo mundo junto, senão fica em silêncio, né? Ah, mas aí a gente fala pro nosso ouvinte, bebe também. Gente. Hora do gole, aí tu Ô, Roger, uma coisa que eu queria saber de você, cara. Assim, já temos essa intimidade toda, né? Mas eu queria saber quem que é você no boteco, cara. Quem é você no boteco? Ah, boa pergunta. Então, eu tenho dois perfis, assim. Que eu sou o cara que gosta de chegar ali, ficar no balcão, na parte externa ali, vendo o povo passar, vendo o atendimento acontecer, que sempre aparece uma figura. Isso é bom. O cara ali, o trabalhador que vai beber sua branquinha antes de voltar pra casa. Então, ou no meio do expediente. A gente vai chegar nessa parte do papo, mas assim, eu gosto de ver o movimento. Só que também eu tenho meu momento introspectivo, que eu gosto de sentar lá no fundão, boto meu fone de ouvido, eu tô sozinho geralmente. Aí só escuto tragédia, só música triste, mais triste que Xote. É só playlist queria estar morta. É aquele momento ali pra você. Marília Mendonça. Exatamente. Pra cima. É, eu tô lá no fundão, não quero nem ficar perto de banheiro, de cozinha, eu fico virado pra parede. Porra, esse daí eu não te vi ainda, assim, nesse perfil eu não te vi ainda no boteco, não. Eu vi o primeiro, conheço o primeiro. É sozinho. Você se colocando de castigo no boteco? Eu tava te imaginando tipo o Janô no boteco com o advogado do cara lá. Exatamente, ali foi um momento ali, pelo local você já consegue fazer uma análise que não era coisa boa ali. O cara tá lá no fundão, sabe, não tá legal aquilo ali. Se ele tivesse... Atrás dos engradados, escondido. Se ele tivesse descontraído mesmo, ele tava lá no balcão falando merda, bebendo uma cachaçinha, comendo ovo colorido. Não, é certo. Verdade. Pô, o boteco separa a gente grande do menino aí. Realmente. Ele tava ali, tava de treta, não tava bom ali. O ar tava pesado. Mas ficar lá no fundão é ou você tá de papinho com alguém, ou você tá pesado, tá com uma aura pesada. Então, geralmente, eu tenho esses dois, claro, tenho mais perfis, mas esses são os principais. Certo. E você? Godoy, vamos ouvir primeiro o Godoy, que esse daí eu quero sentir qual que é o drama dele. Meu perfil no boteco? É, eu sou o cara que fala alto. Você fala alto? Eu, depois do primeiro copo, eu já tô falando alto pra todo mundo ouvir. Tá certo. Inclusive, se tem alguma coisa que eu quero falar pra mesa do lado, eu falo alto, como se eles não estivessem ouvindo. Você é assim? Eu sempre te imaginei um cara mais gourmet, assim, mais... como é que eu posso dizer? Educado. Não, fresco não. Você não é fresco, né? Porra, o frequentador do boteco não é fresco. Mas você tem aquele ar cuidadoso, educado. E você é falador, assim, no boteco? Não, esse negócio de ser gourmet, isso tem vem com a idade. Porque a gente não aguenta mais beber que nem bebia antes, então, tipo, já que é pra beber menos, tenta beber melhor. Então não beba mais Bavária, por exemplo. Bavária não me desce. A gente não vai ter patrocinador, né? Então, pode ser, patrocina nós aqui. Essa daí foi triste, viu? Já deu uma queimada no patrocinador logo. Calma, de cara. Só tem 5 minutos de podcast, ainda tem muita gente pra queimar ainda. Tá certo. Aí, se quiser, a gente pode regravar. Ambev, patrocina nós aí. Isso ia ser difícil. Você é produtor independente, patrocina nós aí. E você, Garcinha? Quem é você no boteco? Cara, eu acho que eu sou aquele que já chega magoado já. Já chega calibrado no boteco. Deu aquela calibrada antes. Chega gritando também. Bebe até bater a cara numa banca de jornal lá em Coelho Neto. É Coelho Neto, vai? Maria da Graça. Pô, fica doido pra caralho. Levanta pra mijar umas 15 vezes. Volta pra casa com a cueca tudo amarela de respingo. Só não tira a roupa no boteco, porque isso aí tem um amigo nosso que já faz. Mas eu sou desse daí. Exagerado. Perfil exagerado. Exagerado. Pode fazer o ingresso, né? Porra, entrou ali, tem que fazer valer. Momento do gole. Ah, vamos lá. Tá bom, todo mundo já sabe aqui mais ou menos o seu perfil, mas agora qual horário aí que vocês batem o ponto no bar? 8 da manhã. Pra chegar, beber, porra, tem regra? Eu tenho uma regra. Se é carnaval, não tem horário. Bom. Mas se não, é assim, antes do meio-dia, eu acho que é um alcoolismo. Não. Errou feio. Agora no carnaval. Não, cara. Pô, beber pode começar às 8 da manhã, cara. Porque beber de manhã não faz de você um alcoólatra, faz de você um pirata. Entendeu? Então, não precisa ser ruim, não, cara. Pirata chapava com tudo, com mijo de rato e o caramba. O pirata, aquele John Jones, né? Não, John Jones é UFC, David Jones, pô, aquele molusco feio pra porra lá do Titanic, não, Pirata do Caribe. Você tá falando de quê? David Jones, né? Hã? Não, pirata, pô. Pirata bebe de tudo. Pra começar a beber, não precisa ser... Pode ser de manhã em casa mesmo, pô. No aconchego do lar, né? Porque... Não, mentira. Beber em casa é chato pra caralho. Lugar bom pra beber é no pé sujo. Não, eu também. Eu acho que não tem horário. De manhã logo, já chega... Assim, pede um cafezinho pro protocolo. Pede um protocolo ali. Mas aí tem um porém. É cafezinho. E o seu dia anterior foi tranquilo. Agora, se você meter o pé na jaca, procura um açaí, meu amigo. Um açaí vai te levantar. E por 9 da manhã você vai poder cair matando já. Vai descer o gelol tranquilo. Pra mim vale tudo, horário de almoço ali, mesmo que tenha expediente ali. Não, mas justamente, o horário de almoço, meio-dia ali, aí pode tomar a primeira. Não, eu já bebi com café, já. É, aquela branquinha mesmo, pra dar um grau. Você pode beber, uma branquinha não é beber, pô, uma branquinha é pra... Ué, mas o seu dia é... Lubrificar a máquina. Então, o dia começou, 8 da manhã... Começa limpando a serpentina, pô, limpa a serpentina pra começar a brincadeira. Exatamente. Não, e outra coisa, beber de manhã é ótimo, que o bar tá vazio, Pô, coisa linda, cara. Ainda tá limpo ali, o cara limpou ali de noite, então tá, não tá aquele, aquela nhaca. É, e tá legal. E se for só aquele... tem gente ali que é de carteirinha, que não vai te perturbar. Que todo mundo ali tá muito sério ali no seu desejo de molhar o bico. Exatamente. Pô. Então, não tem treta. Ali tu vai chegar, vai ser bem atendido, depende de onde você for, mas. Tem lugar que você não é bem certo. Então. E às vezes a graça é essa, né? Você vai pra lá pra se sofrer. Mal, tá? Sofrer. Aqui no Rio de Janeiro é muito disso. Pois é. Se for aquele pé sujo mesmo, que, porra, o garçom nunca te viu na vida, né? Aquele pé sujo que você tá entrando pela primeira vez. Tem karaokê, tem mesa de plástico, tem ovo, Maria Mole no boteco. Porra, se você viu Maria Mole no boteco, ele tem um atestado de pé sujo, porra. Tem suspiro, né? Se for aquele lugar com a derrota estampada, o lugar com a derrota estampada, é aquele pé sujo do coração. E assim, se for a primeira vez tua lá, você tem grande chance de tomar uma escova do garçom, né, cara? De manhã é foda. Ele vai te testar, vai ver o que você quer, se é gracinha, se não é. É. Então, você tem que tomar um garçom. Vai devagarinho ali, vai na humildade. Qual é o jeito que vocês chamam um garçom? Geralmente eu não tenho esses apelidos. Eu acho até legal chamar o garçom por um monte de apelido e tal, mas geralmente é um gesticular ali, é um olho no olho. Caramba, isso é fineza, hein? Isso é que é fineza. Eu já mando meu guerreiro, campeão, número um. Meu amigo. Pô. Tu vai daquele gestual básico, tu pega a garrafa, aponta, quero mais. É, né, pô. Diz que tá bebendo no gargalo. É, e tem esse código, tem o código do boteco, né? Tem a ética do garçom te manda ele servir toda vez que você tirou a garrafa da camisinha. Então, o mais importante é isso, é essa comunicação que é gesticular, ela não é verbal, né? Então essa é a minha preferida, assim. Apesar, como eu repito, eu adoro esses apelidos de garçom, mas acaba pra mim que é meio ficção, nunca utilizo. Eu assim, gosto de, nos lugares que eu mantenho uma frequência, eu gosto de chamar o garçom pelo nome, né? Até pra estreitar o laço, né? Estreitar o laço, garantir aquele bom atendimento, aquela preferência na hora de trazer a gelada, mais gelada. O chorinho, exatamente, pô. Então, já estamos aqui no garçom. Vamos voltar pro bar. O que faz um bar ser ruim, cara? Vocês têm muita implicância? Vocês têm um jeito? O que o bar tem que ter de ambiência? Eu tenho uma implicância. Eu tenho implicância com um bar que só vende latinha e long neck. E tem isso aí, existe essa porra, viu? Pode crer. É um bar. Mas aí é bar gourmet, aquele bar que você vai pagar R$10 na porra da cerveja. Ah, mas. A batatinha frita custa 40. Não, mas aí tem. Baldinho. Tem aquele nível de gourmet aceitável, que aquele semi-pé sujo que participa de uma comida de boteco aí da vida, né? Agora é foda você, porra, ir lá pra Botafogo, o garçom cagar na tua cabeça, pagar 20 conto no original, comer batata frita cultivada no Himalaia com sal marinho do Laos, gratinada com queijo pecorino e de cabra transgênica, né? Aí é foda. Esse boteco gourmet demais é foda. Fora ficar 3 horas na fila pra pagar o lugar, né? Porra, aí não dá. Isso dá uma parada que eu não curto nem fodendo. É pegar a fila pra sentar no boteco. A tomar no cu. Pô, o boteco é um lugar pra você exorcizar a fila. Pois você é, passou a fila no teu dia, tu para ali só pra se livrar daquela nhaca de fila, de burocracia. Não tem que ter fila no boteco, cara. Pô, se você entrou no boteco e tá com fila, tá errado. Você tem que procurar o próximo, entendeu? É por isso que o pé sujo existe. Pode ter fila. Você não pode perder seu tempo de birita. Vai errar o time, né? Vai errar o time. Não, aí compromete todo o seu proceder ali no gargalo. Tu já começa a ficar controlando, pô, tem que segurar, a fila tá grande, vou acelerar aqui. Aí, pô, é muito complicado esse bar com fila pra banheiro. Exatamente. Também é doido, né? E aí, Rogério, você de bar ruim aí, o que você tem de impressão? Eu sou muito chato com um monte de coisa. Pra mim, o que mata é preço. Sabia? E os produtos ali, cara. Pô, não dá pra cobrar R$15 na garrafa, cara. Não, e outra, também não dá pra ter só IPA, vai, sabe, importada, sabe? Não, tem que ser democrático. Quatro marcas de cerveja. Quatro marcas de cerveja, então, mais cara, R$7. É, então você pode ter lá sua garrafa, cara, mas pô, tem que ter ali aquele milho nosso ali. Pô, a gente bebe Pilsen porque tem um motivo, cara, que é o calor do raio laser. Você vai ficar bichando assim, bagunçando de paz, porra. O bagulho é o famoso pão líquido, porra. Pão é um inferno. Pra engordar, pra empapuçar, tu pô, vai tomar uma garrafinha e morreu. Sabe, não, tem que tomar, vamos beber nossa Pilsen ali, é litrão, é guti-guti mesmo, segue o jogo. Litrão, litrão. É, então. E outra, cara, se você só vende cerveja importada, não bota bar, botiquinho no nome do teu estabelecimento. É delicatesse, porra. Você pode ser delicatesse. Nada contra delicatesse, mas, porra, como chamar pelo nome? Se você é bagulho requintado ali, não dá, sabe? Tem seu dia, às vezes eu quero tomar um algo especial, vou lá. Sempre, mas pro dia a dia, botiquim do fulano, chegar lá, cerveja mais barata, 40 prata, aí não dá e acaba. Lembra o pior. Não tem como. E também tem o petisco ali, que também é a mesma coisa, bate no preço ali, mas como você mesmo falou, pô, não dá, tu vai chegar pra pedir um feijão amigo, vem com espuma, redução de couve em cima, não existe. Errou? Isso. Que é isso? Não é isso que eu quero. Se eu quiser comer redução, eu vou no restaurante, sabe? Eu vou ter um prato elaborado, uma cozinha contemporânea, sabe? Não, eu tô indo no boteco, eu quero comer batata frita, quero comer giló, uma moelinha, quero comer língua, sabe? É isso, cara, é um torresmo. Porra, trincana que tá em um dourado, é isso que eu quero, não quero muita coisa não. Hoje eu me lembrei de um cara que eu vi na rua, cara, e uma coisa que me irrita demais, é aquela porra daquela picanha fininha, que vem naquela chapa, porra, quente pra caralho, que ideia de gerir com essa porra, cara. Aí tu vem, tem que fazer um churrasco numa mesa de 60x60, com 4 pessoas a 2 palmos de distância. Defumando a galera. Porra, cara, não faz sentido aquilo e outra carne na calor, tem 1 milímetro. Porra, é fumaça, a carne não é boa nem ruim, porque tu dá, se eu te dar uma sola de sapato cortadinha, é igual, meu irmão. Se não dá, a carne tem que ser grossa. O foda então, é o calor que fica nessa porra, porque aqui no Rio de Janeiro já é quente, você não vai botar uma porra de uma chapa na tua cara. Aí tem lugar que oferece aquilo ali e tem ambiente fechado, cara. Isso não existe. Sim, sim. Mas eu entendo isso aí como uma ferramenta justamente pra incentivar o consumo. Se você vai num lugar desse aí e deixa o peão com a boca seca, né? Com aquela pedra de sal na garganta, aí o cara, porra, força ali você descer mais 2 braminhas. Então... mas ele tem outro jeito, pô, dá um torresmo, pô, bem assado ali, porque torresmo fritando, tu bota ele perto do ouvido, você escuta ele naquela frequenciazinha da fritura, pô, aquela ali dá uma sede danada aí, é bom, pô, agora é picanha. E por falar em torresmo, uma menção honrosa ao torresmo de ontem, que tava excelente. Excelente, pá, bote cheiroso. Bote cheiroso. Agora torresmo, é propaganda? Essa porra? Propaganda? Vai fazer marketing agora? Pra deixar um amigo com água na boca. Não, tá bom, tá bom. Então entrou num ponto aí que eu gostaria também de conversar, pô. Já que já fizeram aí uma menção honrosa, vamos ver então o que a gente precisa falar de um bar pra um bar ser bom. O que é um bar bom pra vocês aí? Vamos lá, o Godoy. O que te faz sentar num bar e achar que ele é bom? Pra começar, é aquela cervejinha padrão canela de pedreiro, aquela que tá branquinha por fora. Aquilo ali é essencial pro bar, senão já acabou por aí. Exatamente, aí é passo 1. One-on-one, boteco one-on-one. Pra começar o jogo, é isso aí, concordo. E aí, pra mim, pessoalmente, não importa muito. Pode ser sentado na guia, na calçada... Pode ser a cadeirinha de plástico, pode ser o que for, cara. Mas tem a cervejinha gelada, pra mim já fechou, o bar já é bom. Pô, bom, eu gosto de gente simples. Gosto de gente assim, simples. Muito bom. Tem prazer com as coisas simples da vida. Esse é Godoy. Agora... A alegria tá nas pessoas, né? Tá com quem a gente divide isso. Exatamente. Agora, eu acho que o bar ele tem que ser assim. E tem que ser estilo o Tinoco. Tá ligado? O Tinoco ali do lado do Momo. E, porra, até passa cartão, né? Porra, do lado é mais gourmet e não passa cartão. O Tinoco, porra, é todo pé sujão, passa o cartão pra você, né? Aí, pra mim, que é uma coisa essencial, tem que ficar perto de casa o bar bom, né? Ou perto de casa ou perto do trabalho, pra você ter aquele vínculo. Claro, exatamente. Aí que você vai conhecer o bar. Exatamente. entendeu? Então, aí porra, ele fica ali pertinho de casa, você chega antes de, porra, de ir pra casa, passa ali, bate o cartão, porra, tem aquele garçom parceiro que dá risada de piada do Vasco e o caralho. Tem que ser assim, pra mim o boteco tem que ter uma proximidade geográfica, tem que ter, porra, gelada trincando. Pra mim, passou de 4 marcas de cerveja no boteco, já é luxo, né? Porra, basta ali o que a Ambev produz e bota num preço acessível pra moçada, né? Pra galera trincar mesmo, né? O litrão R$6. Pô, aí, você não pede mais que isso. Aí não existe mais isso, né? Isso aí você tá em 94, né, Godoy? Porra, litrão R$6, cara. É tudo que a gente quer. Não, eu também. Se eu pudesse, isso aí eu esquece a Mega Sena. Caramba. Outra coisa que eu acho que vale a pena também, que deixa um bar bom. Bar bom se ele tiver aquela batidinha maneira, ou se não aquele cu de burro pra acompanhar a gelada, né? É sempre bom. Um maracujá, um gengibre. Pra dar aquela. O intermediário, né? Ali, dando aquela limpada na serpentina e abrindo espaço pra mandar mais pra dentro. Aqui no Rio vocês tomam o cu de burro? Sim. Tem, mano. Sim. É só pedir, Godoy. Basta entrar no boteco e pedir. Não, bebia muito em Campinas. Aqui, por causa do clima, acho que também não precisa, porque aqui vai embora. É mais fácil. Pô, mas e nesse último inverno glacial aí que a gente teve? Você não topou um cu de burro aí no boteco, cara? Não, aí fui novinho, aí eu fiquei. Aquele negócio lá, tô ficando velho, ficando fresco, bebi vinho pra cacete aí esses últimos tempos. Eu também fiquei novinho, novinho de codorna. Horrível. Foi com casca o vinho da codorna, desde que codorna. Olha, não, é exatamente isso que eu ia falar. Não duvide da capacidade do bom bebedor, hein? E você, Roy? O que você... Ah, assim, o bar bom pra mim é assim, eu sou um cara que eu ia falar, pra mim é pé sujo. Esse é o sinônimo. Só que aí tem o grau ali de do quão sujo fica o seu pé, né? E aí, por exemplo, se o bar vai deixar o seu pé imundo, tem que cobrar pouco. Pela experiência. Oh, quanto mais limpinho ele deixar teu pé, ele pode ir dando uma facada maior. O bar então, do Vasco e Palmeiras ali do lado do São Januário ali. Ali aquele é sujaço, ali é na barreira, né? É na barreira. Então, ali já então, tem que ser bem barato, mas aí vale. Aí tem um componente da sua vida em risco também, né? Que dá aquela... Claro, então, tudo isso você bota na conta. Então, assim, eu tenho uma escala, mais ou menos, assim, não é nada organizado, mas assim, eu olho ao redor e aí vou botando. Como eu falei, primeiro pra mim é preço. Eu olhei o preço. Tá adequado ali, a experiência que ele tá vendendo. É sujo mesmo, se o garçom vai me atender legal, tudo a gente vai botando. Então, quanto mais coisa ele oferecer, ele pode dar uma facadinha maior ali em cima, não tem muito problema. E outra coisa que eu boto aqui também, como a gente está localizado geograficamente aqui no Rio, a localização é importantíssima. Como você falou, na barreira do Vasco, já complicou um pouquinho, apesar de dali São Januário, minha casa, minha vida, mas é complicado, tem que ser honesto. Então, assim, tem lugares que você consegue beber bem, tem uma vista incrível, aí já vale, já pode botar mais um pouquinho de salgadinha, cerveja, sabe? Então, tudo tem que achar esse equilíbrio aí. Então, aí, pô, você me falou tudo isso aí, cara. Eu fico lembrando aqui dos bares que eu já fui, que eu, assim, eu chancelo. Porra, peço o João que você chancela, Roger. Bar da Cachaça. Chancelo, coisa fina. Porra, aquilo ali. Muita cachaça. Maravilhoso. Bom preço, assim, não é... Não tá também nos mais baixos ali, mas ali é Lapa. Já tá fora ali daquela esquina da maldição ali. É. Os quatro bares ali que eu não liguei fala. É. Deixa aqui dentro. Tá um pouquinho mais perto ali da Cruz Vermelha. Olha lá, o cachorro tá concordando comigo. Ai, meu Deus do céu. Porra, o bar da Cachaça, ele tem a componente do preço ali por estar na Mendissá, né? Porra, é foda. Não, mas não é a coisa mais barata da tua vida, assim, é como botando na conta. Tu vai sentar na calçada, é cada muriçoca te picando, é cheio de comida que tu pega. É coisa, sabe? Você... Cracudo vem e taca a garrafa na tua cabeça. Esse negócio do chikungunya aí é... Cracudo é da paz, não fala isso dos caras, não. Porra, você não fala. Não, eu adoro ele, eu dou dinheiro, a gente conversa e tal, mas a porrada aí é canta de vez em quando. É, né? Ali é na Vale, ali não é carinho, não. Tá achando então, que o cracudo passa ali pra te alisar? É, vai nessa. Então, você tem que ficar esperto ali, uma hora tem que sair correndo. Depois tu volta pra acertar a conta, tá tudo certo. E o Roger lembrou de um negócio aí, um episódio fenomenal, né? Que é o da chikungunya. Parece brincadeira, mas não é. O Roger pegou chikungunya no bar da cachaça. Foi mágoa aqui. Foi mágoa, foi coisa pesada ali. Mas nada, cara, assim, faltou o repelente, né? Eu esqueci desse detalhe, não botei na conta o repelente. Não, mas ali é o seguinte, né, Paulo? Porra, repelente em pé sujo é beber citronela, meu amigo. É, vai fazer o quê, pô? Não, demora. O famoso beber um baigon, né? Beber um baigon. Tomar um baigon, esqueci de tomar um baigon, um mosquito deitou os cabelos. Porra, e o bar do inferno lá, o Il Bueno Papa, né? Porra, fenomenal esse nome. É, então, o bar é uma experiência interessante, só que acabei fugindo dali, porque, porra, cheio de PM reformado, toda hora indo tomar um goró ali, os caras é PQD. PQD. Essa hora, né? Os caras tudo maluco, dando toda hora continência, gritaria, o bar é legal. Eu gosto do Bueno Papa, viu? Porque primeiro com esse nome aí não tem como não te cativar, né? Porra, é sensacional esse nome. E, porra, ali é bom que tá perto do trabalho, né, cara? Ali é no centrão e tal. Tem essa componente aí de maluco ali, é uma concentração de maluco fora do normal no Rio de Janeiro. Podia se fechar o bar quando ele tá cheio, pode montar um hospício que é garantido aquela porra. Ali tem aquela galera que sai do expediente, manda ali um copão americano de branquinha, cachaça da pura, vira, vai correndo pra casa, quer dizer, vai correndo pra casa não, né? Vai aturar esse trânsito de garrafamento, mas com um copão de branquinha tudo fica mais fácil. Achei que você tava falando de mim. Não, mas não era eu não. Aqui, bom. Não. Eu vou queimar um amiguinho ainda. E tem o karaokê, né, cara, ali do Bueno Papa. Karaokê não, é. Jukebox? Pô, aquilo é genial, cara. Aquilo é muito genial. A galera. Guns N' Roses, System of a Down, Pearl Jam. Aí do nada pula pro Bon Jovi. Não, o pior é quando do nada passa pro Aviões do Forró. Calcinha preta. Você tá lá no meio do System of a Down. Vem um calcinha preta ali no meio da sequência. Porra, Godoy, esse cachorro é seu, né? Não. Caralho, só bebendo muito mesmo, viu, cara? Pô, Godoy, fala aí um bar bom aí, cara, pra gente, um pé sujo maneiro. Bar bom? Pô, ontem lá, o Bode Cheiroso ali, Maracanã. Eu tô numa cela lá. Ah, então, que evito localização pra você, né? Sim, eu andei um quarteirão, cheguei no bar e não sei como é que fui embora. Alterado. Digamos que sim. Ali, o garçom ali tem cara de mal, mas você tirou a cerveja da camisinha, ele te traz, passa cartão, bênção honrosa, já falando do torresmo dele, excelente. Você fica ali sentado na calçada. Eu gosto dele. Frequência boa. Eu gosto dele também. Pertinho do metrô? Sim. Excelente. Excelente indicação. Hoje, tem uma indicação aí também pra contribuir? Eu tenho algumas. Primeiro eu vou fortalecer aqui minha região aqui. Eu sou do Conde Duque de Caxias. Meu famoso bairro Chacrinha. Então, olha o nome do bar. Já é o bar, é perfeito. É Bar e Mercearia Chamego da Chacrinha. Chamego, bom demais. Chamego, né? Então, assim, ele já é perfeito com esse nome. O nome só faltou ser Barilanches. Eu gosto mais de Barilanches. Barilanches, esse é clássico. É. Barilanches é bem interiorano, assim. É bonito, né? De ver um Barilanches. Mas, assim, eu sou meio nômade em questão de bar. Então, assim, eu não tenho nenhum bar pra chamar de meu. Eu tô sempre saindo por aí e tal. E eu sou meio turista de bar, então, mas eu tenho várias indicações. E já tá repetindo Cachaça, Bar da Cachaça, ali na Mente Sá. Excelente. Cito o Ximenes. Ximeninho. Que ele é fora da curva, que ele é um ponto turístico aqui do Rio, na escadaria Celarão. É da subida na Lapa pra Santa Teresa. Ximeninho é fora da curva porque ele tá no ponto turístico e ele não tem preço de ponto turístico. E ele tem um bom ambiente e tal, tá sempre cheio, muito turista e tem um preço legal. Você consegue se divertir ali sem perder, sem tomar uma facada. Esse daí é legal mesmo. Então, você vê ali, tem uma circulação da gringa ali, é maneiro mesmo. Ali você consegue tomar uma facada na hora que você tá indo embora, né? É, também. Só é a primeira no cartão e a outra é pra perder o cartão. A outra é no passo. É, passa a carteira. E mais uma indicação da região é o Vaca Atolada. Vaquinha! Ele tem é barato ali e tem um sambão. Que é, às vezes é bom ter uma roda de samba. Sexta-feira chega ali e dá uma roda de samba. O Vaca é bom, gosto também do Vaca. Ali. Gomes Freire, né? Gomes Freire, a rua? Isso. Bom demais. Exato. E mais duas, eu vou fazer mais duas indicações. O que é isso, velho? Igual a Xuxa, porra. É, pra minha mãe, pro meu pai, pra minha tia. Não, como eu falei, eu sou nômade. Mantendo o centro, só que agora pra cima da Presidente Vargas, é o Botequim do Joia. Ele é ótimo. E também segue o meu padrão. É um botequimzinho informal. Cervejinha barata e tal. E pra fechar, Kai, vou citar uma zona sua aqui, que é o Urca Grill, que é o famoso Pobreta. Que você vai sentar na mureta da Urca ali, vai tomar o seu jamal tranquilamente, vai conseguir pagar a conta. E tem o tiozinho. Tem uma belíssima vista ali da Baía de Guanabara. Tem o tiozinho do isopor. Tem o tiozinho do isopor ali, que eu sei. Também. Você vai ali pra ficar no latão de Antártica do tiozinho do isopor. Vai no bar, é o caralho. Também. Que também é um tipo de bar. É um bar itinerante, né? Pô, valeria mencionar o nome dos tiozinhos do isopor aí, mas é difícil, né? É difícil de gravar, porque cada hora é um. Mas ele sempre devemos valorizar ele, que ele tá trazendo a nossa alegria, né? Ah, eu gostei das suas indicações aí hoje. Eu trazendo aqui pra Tijuca aqui, né? Eu que pô, sou hoje morador da Tijuca aí, bebedor, frequentador de pé sujo. Aqui eu já falei já do Tinocão aqui, ele é a alternativa óbvia, né? Pra morar aqui do lado dele, né? É, pô, tem o Momo é foda, mas é gente pra caralho, é bom, mas é foda, né? É aquele negócio. E o negócio do cash também é complicado. Eu lembro a primeira vez que eu fui lá e tava com, sei lá, 15 mil reais no bolso, enchi a lata na hora de ir embora, mandei o cartão pro cara, o cara falou, ah, meu amigo, aqui não passa cartão não. Eu falei, porra, me fudi, vou ter que... Bom, vamos falar que eu pensei que eu ia ter que lavar prato. Não, foi um pensamento ingênuo, assim. Foi ingênuo. Mas, pô, tô vivo, saí dessa... É, ligando pra patroa, consegui levantar um empréstimo a tempo. É, claro, junto com o empréstimo chegou o esporro, mas eu consegui sobreviver. Mas eu gosto muito dali. Eu gosto ali daqueles dois bares que são um do lado do outro. Porra, um que o Roger que me apresentou aí, o G, glorioso, me mandou lá no Madrid. Gostei muito dali, apesar de não frequentar muito. Madrid é muito... muito legal, já virou um pouquinho clichê, mas ali tem a batidinha ali de maracujá maneira, tem os petisquinhos bons. Isso. Dói no bolso, mas é bom. Vale a visita. Vale demais. Pô, o Madrid é fora da curva, né? Ele já não é aquele pé sujo, mas é aquele pé sujo quase gourmet. É aquele pé sujo meio gourmetizado, assim. Mas é bom. Ele vale a visita, com certeza. É isso, pô, vamos encerrar? Eu acho que, pô, por hoje aí rendeu o papo, hein, pô. Conversamos pra caramba. Gostei da conversa, pô. Falamos de um assunto que me é agradável, que é a frequência nos botecos. Porra, é um lugar praticamente sua segunda casa, né? Aqui, acredito que dentre as pessoas que estão aqui conversando, esse é quase uma segunda casa para todos nós, né? Então, viva o boteco, né? Viva o boteco. Um brinde pro boteco, só eu vou beber. Eu queria aproveitar aqui, porque ontem eu fiquei sabendo de algo curioso. Da onde veio o nome Pé Sujo. Então vamos lá, momento curiosidade com o João Godoy. Embriague-nos de conhecimento, Godoy, por favor. O pé sujo, segundo me contaram, era porque antigamente não se limpava chão de bar. Então o que se fazia era que o chão era todo de serragem, de madeira. Caralho, isso aí tá com uma por isso, cara de... Se você fosse descalço, você ficava com o pé sujo. Você tá com cara de mentira, hein, cara? Eu juro que me contaram. Não, tá bom, mas eu agiro na matéria. Essa curiosidade, eu fui procurar a origem de outros nomes peculiares pra bar. E o que eu encontrei foi o risca-faca. Risca-faca, muito famoso no interior de Goiás. É, nada mais é que o bar que é frequentado pelas damas da noite. É? É. Dama da noite, é? Frequenta risca-faca? Claro, a galera da navalha. Então é isso, galera. Foi um papo mais básico aqui, só pra iniciar, pra abrir os processos aqui, entender como um maravilhoso podcast funciona. Somos iniciantes nesse meio. Muito iniciante. Espero que vocês gostem aí do nosso papo, que vai melhorar aí com o tempo. A gente vai chegar num patamar ótimo ainda. Mas esse aqui foi pra gente se apresentar, mostrar mais ou menos como a gente entende essa vida de boemia. Então, alguma consideração aí final? Vamos que vamos. Tô esperando o próximo aí pra gente gravar. Godoy. Você tem a palavra agora aí pra... Pô, fica à vontade. Obrigado. Abrir seu coração. Foi cortado, né? Porra. Bom, galera, valeu, adorei aí esse papo. Vão ter outros, com certeza. Isso aí, um abraço. Abraço, isso aí. É um podcast que te abraça. Carinho. Um beijo a todos. Paz no coração. Beijos na alma. É, vou dar mais um golinho aqui, tá? Nossa, filha da puta, só eu tô sem cerveja aqui. Eu também tô, mas é. Tô por escolha. Tá bom. Eu também. Escolhi esperar, né? Escolhi esperar. É, eu bebi demais, eu fico com muita sede, eu tenho esse problema. Eu bebo. Eu posso ver um copo cheio na minha frente. Não, eu tenho esse problema também, sou esvaziador de copo. Por isso que vai quando você vai tomando de latinha. Você vai vendo aquela pilha acumulando, né, cara? E aí é batom na cueca, que lá é evidência, assim, que você realmente tá partindo pro lado alcoólatra do negócio. Vai botar o lixo pra fora, uma sacola só de lata. É isso aí, pô. O catador de latinha agradece.